O peso do pecado Jesus assim tomou, de Deus a justa ira na cruz nos provou. Pagou por teus pecados, sofreu em teu lugar, por ti, por mim, por todos, e assim nos quis salvar. Perfeito e bom resgate pagou o Salvador ao derramar seu sangue. Suprema, favor celestial, entrada agora temos na casa paternal. Pois Deus ergueu